Bom dia, TAN 35 no 7, ponto de espera, dá 1-0, pronto. TAN 35 no 7, autorizado alinhar e manter, pista 10. Ali mantendo 1-0, TAN 35 no 7. To 2000 feet, altimeter 71016. Alright, clear to descend at monoarrival 2000 feet, American 9980. TAN 3890, chame o centro Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. TAN 3890 com Recife 2085, 2545, bom final de semana. Bom voo. Obrigado. Bom dia, Gol 8897, contato radar suba para o nível 360 na saída dela. 35 no 7, vento de 140 com 62, está autorizado. Iniciando o TAN 35 no 7. Tira a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-7-0 no transponder. Galeão 340, da El, Leda, Bridge, decolando 1-0. Depois uniforme Zulu 10 e rota do plano. Controle 208, transponda 5070, 3153. Correto, portão 612, chama pronto, TAN 3153. Gostará. Informa o chefe do rebote, obrigado, bom dia. Bom dia. 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, alternado para o ato da 9832. Obrigado. Ao 09, 1208, tem um bom voo. 08, obrigado, bom dia. Clear, high speed in descent, American 92. Clear for the high speed, American 92, thank you. Salvador, TAN 35 na 7 decolado, passa 2.900 na abertura saída Arbor. TAN 35 na 7, contato radar, suba para o nível 380 na saída Arbor e troca o código transponder para 5040. Ok, 380, perfil da Arbor, 5040, chamado 35 na 7. Paxio Rio 5973 com 4 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando Salvador. Rio 5973, taxi via pátio principal, taxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, em ponto de espera Torre 118, decimal 612, ajuste no 0 no meio, bom voo. Pátio Índia Alfa no ponto de espera da 10, Torre 118, 612, muito obrigado, até lá na tua escuta. Coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Rio, autorizado. É, desconsidera, no portão 612 é autorizado, reporta táxi. Autorizado, pois vai experimentar 3-1-3. Sétimo Centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 5973, chamando a torre em 18.6, alternando 18.3, negativo contato. Entre novamente no 118 decimal meia dúzia, caso negativo, retorne a frequência do solo, por gentileza. Sou Salvador, no ponto de espera da 10, Rio 5973. Rio 5973, alto e claro, autorizado a linha de decolar, 170 graus, meia dúzia nós. Autorizado a linha de decolar no 5973. Segundo sétimo centro Recife, em 128 decimal 8, aperta 126 decimal 0. Recife agora 2288, alternando 126 0, tá 357, bom dia, bom trabalho. Bom dia. o decolar 17, 120, décima 8, bom voo. 208, grato. Rádio Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, contato radar, suba para nível 310 na saída Puca. 310 na Puca, Rio 5973. E 5973 autorizado para do da posição Romeu, Foxtrot 08. Ah, negativo aí, nave, senhor. Pode aproar Aracaju? Tente aguarde, o Rio 5973. Ah, sua escuta. C3 autorizado, pro de Caju. Grato, senhor. American 980, you clear ILS X-ray final runway 10, report establishing on the localized. Okay, clear to ILS X-ray final American 980, I'll let you know when we're established, thank you. Salvador, TAN 3153, está pronto, ponto 010. Autorizado, TAN 3153, alinha aí da colar pista 10, 140, 629. Autorizado, alinha aí da colar pista 0, TAN 3153. Manson 980, West Sabbath from the ILS. Manson 980, contact Sabbath Tower, 118.6. 13.6, thank you. Good morning, Tower, American 980 with you, ILS, runway 10. American 980, continue approach, stand by, runway vacation. Okay, continue, American 980. Uhul. 2.5, grato, bom dia. Opa, obrigado, comando, pela gentileza. Abraço. No 53, aos 25 no 20, decima 8. 08. 31, 33, 4, 1500, dial. 31, 53, contato radar, suba para o nível 340 na saída da L. 40, dial, 31, 33. Pioneiro 32, bom dia, informação em curso Juliette, Galeão, nível 1 centena, copia? Autorizado Galeão, nível 100, decola da 100 com curva à direita no perfil da saída Coral. O controle, após, corrigindo, após Coral, prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle 120, décima 8 e aciona 5073 no 3 pontos. Correto, já está pronto para o estacionamento, parte militar? Afirmativo. Em estacionamento, reporta táxi, o ajuste no 0 no meio, pioneiro 32. Reportar táxi, o estacionamento, pioneiro 32. American 980, we're with you for gate 11. American 980, taxi to via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11. Alô, Salvador, muito bom dia, o 420 da Azul, para Recife, solicita o nível 370, sentindo a informação de Juliette. Azul 4208, bom dia, informação Juliette, confere, autorizado Recife, nível 370, via pelo ISC 58. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5106 no transponder. Utilizando para Recife, nível 370, retornando a zero com esquerda após a decolagem, na saída Puca, transição Caju. Receptor pelo ISC 58. 120, decimal 8, é a abertura de controle, 5106 ao transponder. Controle de 4208 Caju. Correto, portão 3, chama pronto para o direcionamento azul 4208. Muito bem, obrigada. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Só um instantinho para decolagem.